nunca vi ninguém morrer de jejuar. Já vi gente morrer de comer. Morreu de quê? De fome? Tem gente morrendo de fome no mundo inteiro hoje. Mas tem mais gente morrendo de comer do que tem gente morrendo de fome. Quem come não tem o direito de morrer de comer, enquanto tem gente morrendo de fome. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai ter essa realização, essa responsabilidade dentro de nós, de cuidar bem do templo? Na outra quinta nós vamos falar do templo cheio de lixo, calma, já estou querendo dar aula da semana que vem. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o templo cheio de lixo e qual é o lugar que o lixo tem que estar. Não vou dar a chave, só vou fazer a propaganda. Então, ele diz assim, no versículo 10, parte B. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. E então Daniel disse ao encarregado, designado pelos chefes oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Pausa! Sinto o cheiro de Novo Testamento. Para tudo. Novo Testamento. No Antigo? Pode. Eu te desafio a ler o Antigo Testamento assim, procurando o Novo. O que diz aqui? Você lembra que quando jejuardes, não faça como os fariseus. Hã? Lembra? Mas antes, unja a tua cabeça com óleo. Lava o teu rosto, tem a ver com o ritual de purificação dos essênios. Depois eu falo sobre isso na outra aula. Lava teu rosto. Aparece bonitão na esquina. Não fica caído no chão com cara de ontem, não. Quando você estiver jejuando, não fala nada com ninguém. Fica só no sapatinho. Minha versão é mais atualizada do que a linguagem de hoje. Fecha-te no teu quarto. Que quarto, gente, que tinha Israel nessa época? 32 anos depois do nascimento de Cristo, qual é que era o quarto? Como é que fecha? Não tinha porta direito. Se você for lá no Museu de Jerusalém, você vai descobrir algumas casas de barro que tinham os telhados expostos, as famílias viviam todas em comunidades, é tudo tão pequenininho, menor que um bairro. Como é que alguém se fechava no quarto? Eles usavam o talite, o manto de oração. Não estou dizendo para você usar, não. Você vai ler depois na apostila, tem mais história a respeito disso. O talite, ele é uma tipologia, uma simbologia do tempo de oração na presença de Deus. Quando Jesus vai dizer, fecha-te com o teu Deus, significa fecha o teu talite, fecha o teu manto de oração de maneira que ninguém te veja, ninguém te atrapalhe de lá de fora. Se fecha. Já viu como é que dá maior medo quando você vê um judeu na rua orando que ele fecha o talite? Você fala, melhor não incomodar, né? É disso que Jesus está falando. Fecha a tua porta. Fecha a tua coxia, eu diria, na área artística. Fecha a coxia. Fecha o seu camarim. Essa é boa para os músicos, né? Para os atores. Fecha o teu camarim, o teu Deus que te vê em secreto. Aqui no Novo Testamento, eu vou dizer, fecha os teus olhos. A cortina, fecha. E fala com Deus em secreto. O talite, o manto de oração que Jesus carregava, que tinham 360 e muitas leis penduradas ao redor de seu corpo, andava e balançava para que todos vissem que ele tinha um manto de oração e que cumpria a regulamentação social daquele tempo. Ele se vestia adequadamente e transculturizava-se com o povo, falava com a samaritana, falava com os que bebiam, falava com a prostituta. Ele era um cara transcultural. E nós temos que ser também. A gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que saber amar todos que chegam perto da gente. Ser um jejum de nós mesmos, jejum daquilo que a gente acha, jejum da nossa raiva, jejum do nosso orgulho, jejum, sabe? E ser jejum, jejuar dos nossos sentimentos, da nossa razão, jejuar do nosso mimimi. Gente, ou pessoa irritada sou eu, jejuar da sua irritação, do seu gênio, sabe? Do seu jeito de ser. É isso que Deus está falando aqui. Daniel sabia. Olha, me dá essa comida aí que tu vai ver como é que eu não bambeio nada. Eu vou ficar ainda melhor. Gente, eu com fome, fala comigo não. Eu com fome, eu com sono, gente, eu não sou uma boa companhia. Como o açúcar me faz falta, eu fico me tremendo toda. Tem coisa que eu me amarro. Eu falo, Deus, será? Deus fala, quero ver ficar mais bonita sem isso. Teve uma época no Voices que nós tiramos a maquiagem e a gente só podia andar sem maquiagem. Gente, pense em como a gente ficou. O Espírito Santo nos leva a abrir mão de algo que seja muito importante para a gente e que não é relevante. Impressionante como coisas irrelevantes são tão importantes, e quando a gente abre mão dessas coisas relevantes e a gente descobre que elas faziam tanta falta. Tem uma coisa que eu jejuo desde que eu era garota e que eu odeio, gente: novela. Eu tenho implicância com novela. Eu tenho uma vergonha de novela. Eu chego na sala, tem alguém vendo novela na minha sala, eu falo, gente, pelo amor de Deus, pode trocar de canal? Vê na sua casa, pelo amor de Deus, que estou começando a ficar vermelha. Coisa feia! Homem de Deus, mulher de Deus, fica na frente da novela. Refastelando-se. Aí entra divórcio, entra adultério, entra sexualidade conturbada, entra a opinião dos outros, você está lá aberto, abriu o corpo, alma e espírito, e está comendo na frente da televisão, geladeira aberta, todo aberto. Entra tudo, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca. Torne-se semelhantes a eles, os que os adoram. Fica na frente do teu ídolo, tu vai ficar igualzinho a ele. Continua na frente do teu ídolo. Torne-se semelhantes a eles, os que os idolatram. Gente, a comida, a mesa, o churrasco, a cerveja, a festa, pode virar idolatria. A comida é muito importante, a Bíblia inteira fala de comida. As festas têm comida. Não está errado comer, gente. Pelo amor de Deus, vamos comer, né? Também. O problema é quando você se dá a comida com tamanha intensidade que ela se torna o teu ídolo. E aqui eu quero que as gordinhas fiquem à vontade, os gordinhos também, que não necessariamente você é gordinho porque você comeu muito. Eu sei que só de eu olhar a foto de um bolo na revista eu já engordo. Eu sei que isso acontece. Você come igual o irmão magro do lado, mas ele fica magro. Gente, que raiva. De gente magra que come e não engorda, que raiva disso. Às vezes até menos. Às vezes a gente come menos que o magrelo do lado. Ai, gente, se tem uma coisa que a gente tem que jejuar esses dias é da inveja.